choose tonight to live and die this way. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e obrigado pela companhia, obrigado por estarem aí. Espero que esteja tudo bem com vocês. Começamos com a música de Tracy Chapman. Na verdade, a emissão de hoje está incerta. Portanto, eu ainda não sei muito bem o que é que vai acontecer. Peço desculpa se de alguma forma esperavam na semana anterior que houvesse coisas extraordinárias. Ouvimos música extraordinária, mas não ouvimos durante uma hora extraordinária. Ouvimos para aí durante 20 minutos extraordinários. Mas hoje estou aqui, pelo menos até à meia-noite. E o que é que tem acontecido na minha vida? Ora, eu estou com pouca disponibilidade. Estou com algum trabalho. E nestas alturas, sinceramente, o que me apetece é poder ouvir outras coisas. Portanto, hoje selecionei alguns discos mais agressivos, de coisas que temos ouvido esporadicamente. Então são 3 ou 4 propostas um bocado mais agressivas no domínio do noise, que vou guardar para mais logo. E estou a confirmar o que é que passei na semana passada. Saiu um novo disco de Arca, portanto podemos ouvir uma faixa daí. E tenho também aqui um disco que me é muito querido, dos Outcast. E em relação aos Outcast, eu disse isto há pouco tempo. Isto foi a propósito dos Gorillaz terem sido confirmados. Eu acho que disse aqui neste programa que para mim os Outcast são uns Gorillaz, mas já vieram antes. Poderiam ter a mesma reverência. Desculpem. E portanto acho que poderíamos ouvi-los também. Isto está... Enfim, vamos ver. Olha, vamos ficar com Arca. Não queria repetir a canção que passei na semana passada e não vou repetir, vamos ouvir esta. E vamos ouvir uuma outra que se chama Kappa LK e tem a colaboração de uma jovem que anda metida em todo lado, que é a senhora Dona Rosalia, que está aqui na companhia de Arca. Ficamos com esta, eu volto já de seguida. Obrigado pela companhia, tenham uma ótima noite e eu volto já. Estamos bendecidos. Bendecida, tú estás bendecida. Más si tú te vienes para ver a mí. Estamos bendecidos. Aquí estamos bendecidos. Bendecida, bendecida. Más si tú te vienes para ver a mí. Hace tu te viene para ver a mí. Que lo cree. Este é, na verdade, um disco que ainda não ouvi na íntegra. Perdoem-me só. Atenção. Já está. Melhor, melhor assim. É um disco que ainda não ouvi na íntegra, mas Arca tem sido uma presença fortíssima ao longo da última década. Portanto, depois de colaborações com Bjork, depois de uma série de discos e de mixtapes a solo, acho que participou de uma forma bastante ativa numa estética particular que ficou acabou por definir a década passada. Acho que houve duas grandes correntes, uma na primeira metade da década, com Vaporwave e coisas desse género, e outra que tem mais a ver com as explorações marginais da pop, e Arca está certamente lá. Por acaso, é possível que tenha tido mais colaborações de alto perfil assim de repente. Portanto, há um disco de 2017, eu sei que produziu também o disco de Bjork. É possível que eu me esteja a esquecer de coisas, mas ok, apareceu no disco de Dean Blunt, ou pelo menos colaborou com Dean Blunt. Blood Orange, Bjork e Dean Blunt outra vez. Desta não sabia, neste disco em particular do Dean Blunt, que é um senhor de quem eu gosto imenso. Ora, queria-vos mostrar também aqui outra coisa, e dado que hoje vou tentar explorar coisas mais arriscadas, quero passar por terrenos mais aprazíveis. Peço desculpa pelo que vamos ouvir agora. O que passou contigo? Até já. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora. No, pero si le pone la canción. Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I'm still your bae-o. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la de buen buzo. Será porque con otra está viendo que a otra se puede amar. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción. Queen, we're the queen. Pronto, pronto, a coisa acabou por nem correr demasiado mal. Espero não ter perdido ninguém com isto, mas dado que vamos saltar rapidamente para o outro extremo, e esta proposta nem é descabida, porque se há alguma coisa que nós vamos levar também deste final de década, que acabou de... pronto, terminou agora, tem a ver com uma tremenda influência da música latina, da música urbana latina, que irrompe pela pop adentro, e Arca foi também um dos nomes que ajudou nesse processo. E há uma série de nomes que estão a jogar nessas, enfim, nessas duas áreas, a tentar cruzar as duas áreas, a fazer com que o foleiro não seja foleiro, mas seja vanguardista também. E há, de facto, alguma sofisticação neste modelo de música pop de massas. E não é um fenómeno alheio a Portugal, porque vê-se pela programação do Primavera, por exemplo, já perceberam isso, que de facto a linha que separa o interesse pela música experimental ou pela música, enfim, mais alternativa e estes grandes fenómenos de massas, essa linha está cada vez mais tendo. Bem, posto isto, olá, sejam bem-vindos à Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e vamos ouvir o novo disco de... Não vamos nada. Pois, o que é que vamos ouvir agora? Alva Noto lançou um novo disco, que está na sua sequência Xerox. Este é o volume 4. Penso que o terceiro volume saiu há coisa de 2 ou 3 anos atrás. E... quero ouvi-lo ainda hoje, mas acho que vou dar início às hostilidades. Este é um disco de 1982, chama-se EG1 e é da autoria de uma banda madrilenha, chamada Esplendor Geométrico. E vamos ficar com a primeira canção, que se chama Muerte à Escala Industrial. E a partir daqui, sim, já estamos noutro domínio. Espero que já estejam saciados de pop, porque isto não é pop. É isto que eu preciso depois desta última semana. Vamos a isto. Até já. Oh, yeah. Ficamos com a música. Eu acho que eventualmente vou ter que pôr isto mais alto. Se calhar sim. Como é que está o botão disto? Ouvi-me. Ah. Ficamos com a música dos Esplendor Geométrico. Muerte à escala industrial. E, bem, espero que tenham gostado. Não é exatamente o tipo de música que peça eu a falar por cima dos últimos 30 segundos, mas é um disco interessante, de 1982, abrasivo, mas bem dançável. A estrutura ainda é fixa, apesar de ser um som abrasivo e pesado. Interessou-me porque tentei chegar aqui através de outro disco que ouvimos aqui há alguns meses, o disco de John Weez, que era também duro, era um disco durinho. E de resto tenho aqui mais coisas dentro deste registro, portanto se calhar agora poderíamos ficar, das duas uma, ou seguimos com este tipo de coisas e vamos ficar com isto até uma dada altura em que vamos acalmar, ou então vamos intercalando. E tenho aqui o tal disco de Alvanuto, que gostava de poder ouvir, tendo presente os anteriores três. Já ouvi o terceiro há imenso tempo, tenho ideia que gostei, claro. É um dos nomes que à partida nunca poderá fazer nada do qual não se goste. E portanto acho que podemos ficar com qualquer coisa deste disco. Eu já o ouvi uma vez, mas não retive os nomes. Portanto diria para ficarmos com a quinta faixa, que tem o nome de Cosmos, e de seguida vamos para outra coisa, para outro registro. Estamos na companhia do disco Xerox, volume 4, editado agora mesmo. E já agora, se são aquele tipo de pessoa que precisa de saber de novidades, lembro que nós temos o site em bzzz.buzz. Apesar de já não ser atualizado há algum tempo, a próxima atualização vai ter muita coisa. E temos também o Instagram em, e agora fui vosso amigo, porque mudei o nome, bzzz.buzz. Só precisam de decorar um nome. Até já. Esta última foi a canção de Alva Noto, Cosmos, um disco bem mais delicado, mais discreto do que a outra experiência que tínhamos ouvido. Este disco chama-se Xerox, é o volume 4, e eu lembro-me também de já ter dito isto, mas esta sequência de discos, segundo Alva Noto, é um registro muito íntimo, e eu na altura fiquei... Enfim, aguçou uma curiosidade ele ter dito que o terceiro volume era de todos o que era mais pessoal. E pronto, achei... É óbvio que é impossível de... O volume 3 já é de 2015. Bem. Uau. Achei curioso ele poder afirmar a pessoalidade neste tipo de música, porque eu tenho a ideia que ele até disse que transparecia mais personalidade nesse volume 3, mais intimidade, e isso foi um mote para que eu ouvisse. Então temos aqui o quarto volume e espero que tenham gostado. De resto, é também música que se ouve bem quando queremos fazer outra coisa, estudar outra coisa, estar com a mente noutro sítio, e apesar disso sermos confortavelmente massajados. E esse é um papel que a música desempenha hoje em dia, e que talvez não nos apercebamos, mas a verdade é que qualquer sítio de trabalho, as pessoas alienam-se do... Enfim, das imediações através da música. E seria ingênuo pensarmos que a música não desempenha aí um papel importante como bloqueador sensorial. E foi algo que Brian Eno já afirmou em relação à sua música ambiente, que é uma música para não ser... que não merece uma atenção muito forte, que não necessita de uma atenção para poder afirmar a sua presença e ser fruída. Nesse sentido, é à luz disso que vamos ouvir agora o próximo disco. E este disco não será novidade para os que andam mais atentos a este tipo de coisa. Para mim é uma novidade porque eu já o conhecia, acho que o ouvi uma vez ou outra, na altura não me impressionou, mas hoje deu-me vontade disto, precisava disto uma vez mais. E eu suponho que ao longo destes meses, enquanto eu ainda tiver este tipo de trabalho muito específico, que ando a ter nestas semanas, vou precisar disto. Este é o disco de Prurient, que dentro deste género não é um desconhecido. Por vários motivos, este não é exatamente o estilo de música ao qual me associo. Portanto, vamos ficar com uma curta faixa dele. Eu ouvi hoje o primeiro disco deste álbum, chama-se Frozen Niagara Falls, é de 2015. Ouvi esta faixa e tenho aqui uma série de coisas que, enfim, nunca me passou pela cabeça que eu ouvisse. Vamos a isto, chama-se Every Relationship Earthrise, de Prurient. Até já. We are new, in the moon, ever die. I'll make a deal with you. The angel never attacks. You die first. Go towards the light. E desta vez ficamos com a música de Prurient, Every Relationship Earthrise, e enfim, caso tenham pensado nisso, caso estivessem à procura de qual seria o tal elemento que eu acho de facto muito estranho, são as vozes. É a voz gutural, que é uma coisa que raramente passa aqui, eu não sei se alguma vez tínhamos ouvido. É possível que sim, mas não é... É uma coisa que me causa alguma confusão, na verdade. Eu sinto que tenho algum tipo de aversão a certos registros já dentro do, da estética do metal. E foi uma surpresa, porque eu não sabia que Prurient cantava. Hoje ouvi este disco e foi numa altura do dia em que o meu corpo pedia uma sesta. E a sesta, para mim, às vezes, é um momento de algo improdutivo. Eu adoro sestas. Eu adoro cestas, querido público. Sou um homem de cestas. E obrigado, público, por me ouvirem. E às vezes tento adormecer ao som de discos que não conheço, discos experimentais, porque naquele momento de entrada no sono, que nunca é muito intenso, porque é uma cesta e eu faço questão de apanhar-te com o sol todo na cara, acabo por nunca dormir muito bem, são 10, 15 minutos. E ouvi este disco fez-me companhia e houve aqui momentos muito, muito propícios à hipnagogia. E foi interessante. Portanto, fica um disco ao qual eventualmente voltarei. Pronto, a partir daqui tenho o outro, que ainda não ouvi, ouvi apenas uma faixa e estou mortinho por poder partilhá-lo com vocês. Quem já conhece este tipo de coisas, que já está habituado a andar por aqui, não será para eles novidade. Mas essencialmente o que eu fiz foi uma breve pesquisa de discos de noise que pudessem dar-me uma porrada auditiva hoje. E vamos ficar com, perdão, o disco de Kazumoto Endo. O disco é de 1999 e tem o nome de While You Were Out. Dentro da estética do noise, obviamente, enfim, é um género muito abrangente, onde é possível fazer uma série de coisas. Já ouvimos em Prurient poder-se a dizer que está associado a algo como Power Electronics, porque há de facto uns sintetizadores muito fortes, e com o esplendor geométrico seria algo mais ligado ao industrial, apesar de ser também eletrónico. E aparentemente este Kazumoto Endo introduz, como John Wise, uma componente de colagem de sons que me é interessante. Agora, não sei o que é que nós vamos ouvir, porque a primeira faixa tem 13 minutos e não há 13 minutos. Ui, não há 13 minutos para isto. Portanto, vamos ouvir uma que tem um nome apelativo. Em qualquer outro disco, esta seria a balada do disco e tem o nome de Night Falls on Ikebukuro. A ver, vamos. Espero que se divirtam. Até já. Thank you. でもお父さんはとっても酒癖が悪くて毎晩のように酔っ払って帰ってきてはお母さんをぶったり蹴ったりしてとてもひどい目に遭わせる。 Se só chegaram agora à emissão da Rádio Lisboa, olá, meu nome é Alexandre Pinto, estamos a ouvir a Mosca e tivemos agora um imenso problema técnico. Fomos invadidos por uma transmissão pirata proveniente da Sibéria e aparentemente este disco foi lá lançado hoje e, enfim, estão a fazer o lançamento mundial e a Rádio Lisboa como uma rádio relevante do grande panorama internacional radiofónico, cibernético, enfim, chamou a atenção a nossa emissão. Então ficamos com a música de Kazumoto Endo, Night Falls on Ikebukuro, While You Were Out, do disco de 1999, que foi, tal como eu disse, a balada do disco. Este é um que eu imagino que seja terrível para dormir uma sesta. O de Proriente também. O de Proriente, na verdade, funcionou. Uma sesta curta, mas uma sesta, ainda assim. Bem, e com isto, estamos a chegar ao final da nossa emissão. Espero que se tenham divertido. Se só chegaram agora, olha, perderam coisas. Estou a ver se tenho por aqui alguma coisa. Eu sei que há duas semanas eu ainda tinha comigo o livro da Audio Culture, do qual estávamos a ouvir algumas coisas. E na semana passada, naquela brevíssima emissão que nós fizemos, ainda tive um breve apontamento desse disco de Frederick Rzewski. Penso que não o vamos ouvir hoje, porque de facto tenho aqui outras coisas. Tenho mais uns discos que gostava de ouvir, mas decisões, Alexandre. Ora, houve um disco que na semana passada me fez muita companhia, e é um disco de Elodie, que já passei, portanto passei na semana anterior, mas se calhar escolho agora outra faixa. E podemos reciclar a sua companhia. É um disco belíssimo, daquele ambiente confortável e inofensivo. e se calhar ficamos com ele. E eventualmente será a última faixa de hoje. Portanto, espero que tenham gostado. Eu talvez ainda volte para vos dar uma última achega. Sim, e fazemos exatamente isso. Portanto, ficamos com a música de Elodie, Hélène Hélène, do disco Grisaille. Penso que é deste ano. Até já. ficamos com este maravilhoso disco de L.O.D. Tem o nome de Krizai e a canção chama-se Hailen Haile. Ora, eu penso que há um ouvinte em particular que está quase a adormecer. Joana, vai para a cama. Estás no sofá a fazer figuras. Vai para a cama, Joana. Estás lá melhor, pá. Bem, para terminar, quero trazer-vos uma música que me é muito querida, de um disco que aprecio imenso, que é da autoria de Karen Dalton, uma artista que tem sido celebrada ao longo dos anos como mais um dos nomes que ficaram algo esquecidos, mas agora lembrados, da década dos anos 70 nos Estados Unidos. E esta é a sua maravilhosa Are You Leaving for the Country? E eu volto para a semana. Um enorme abraço. Não se esqueçam, bzzz.buzz. Mil beijinhos e abraços. Fiquem bem. Bom fim de semana. E até... Are you leaving for the country? You say the city brings you down. Leave the ironclad behind and feel the circus moving on. Are you leaving for the country? I know a little country town where dogs are sleeping in the cold and the flagpoles falling down. City brings you down.